Segure o coração pra não chorar. Essa batida é de arrepiar. Embale, vem cair nessa folia. Pois o raca tá passando, não vai dar pra esquecer. Vou te levar. Eu levo, eu racho.